cê sabe que o que é meu é seu também. Tô tranquila, tô na paz, tô zen. Sinto o cheiro de longe quando você vem. Na minha parede tem uma foto nossa, na minha memória uma lembrança sua. Indo embora com uma camisa minha, dizendo que depois me traz de volta. Vê se volta. Dizendo que depois me traz de volta. Vê se volta. Pra deitar na minha cama e nunca mais sair. Pra ficar chapadinha até morrer de rir. Ouvi quanto eu te amo e que te quero aqui. Meu amor, fica. Ô minha vida, fica. Cê sabe que é o seu lugar. Cê sabe que é o seu lugar. Fica. Ô minha vida, fica. Cê sabe que é o seu lugar. Cê sabe que é o seu lugar. Ah, se eu te vejo tudo fica mais bonito. E essa vontade de você nunca passa. Nunca sai o seu cheiro da minha blusa. Fica sua marca quando você me abraça. Pensa em mim e te vejo. Como a gente não se conheceu assim antes. Difícil entender esse amor complicado. De quem não gruda por receio e fica distante. Se for pra bater bad a gente dá um tempo. Mas enquanto for paz a gente aproveita. Amanhã trabalho e por isso me canso. Minha vida é intensa e você não aceita. Rodo o mundo e volto pra você. Não quero pedir, mas preciso falar. É que eu te solto só pra te ver bem. Mas a minha vontade é te ver ficar.